1607, chamo Recife, frequência 128 decimal 8, alterna 126 decimal 0. 1288, 1267, igual no 607. 7. Sente visual, com o tráfego prossegue a 1000 pés no corredor Axé, chama o controle 119 decimal 35. 119 decimal 35, bom voo. 119 35, qual é a proa do corredor, por favor? A altitude de 1000 pés. 1935, Índia. 7, como é autorizado. Autorizado está presente. Proa do Cabula, mais Gilete Romero. 1897, eu não consegui copiar. Estimativo, então, voo 1897. Ali mantém cabeceira 1-0? Ali mantém 1-0, voo no 897. Total 9910, seu solo 00, chama agora 121 decimal 9. 219, zero taxi alfa, quilo parte 3. Alfa parte 3, total. Tango, Zulu, Eco, Índia, escuta do controle Salvador. Na sua escuta, Índia. Zulu, Eco, Índia, não recebo seu modo Charlie. Chamado Charlie, o Índia. Salvador, nessa posição, o Índia já pode ascender para evitar de entrar na camada. Zulu é com Índia negativo. Você tem livre decolagem, pistão no zero, vento sul com medo de nós. Livre decolagem, 1 no zero, bom momento, 97, 30. Se passou 1000 pés. O senhor está saindo visual, confere? Afirmo. Qual a sua altura? Mil pés. O senhor deveria estar a 1000 pés. O senhor desça para 1000 pés. Descendo 1000 pés. Azul 4208, desça e mantenha 3000 pés. Devido a tráfego, posição 2 horas, 17, corrigindo, 10 milhas, rumo oeste. É uma aeronave de pequeno porte. No deslocamento oeste. 10-4208, descendo para 3000 pés. Encerra Lima, já passou seu plano, só um minuto, cobre, confirmando o pato, escuta. Sua saída visual foi instruído que mantivesse a linha do litoral no corredor Axé, confere. Aos 02 decola, 10935, bom voo. 1935, com a serviço. Ida da chegada de instrumento, isso daí interfere na aproximação. Durante o seu deslocamento na saída, deveria ter mantido a linha do litoral para evitar justamente os tráfegos em aproximação no ILS. Só está a 1,5 milha da final do procedimento. sua proa ideal e o horário estimado para pouso na localidade. Sul com 059. 230. Gente, aeronave da Azul passando à sua esquerda em descida agora para 3 mil pés. Já está liberada a sua ascensão. Qual nível de voo intenciona? Suba e mantenha em condições visuais o nível de voo 065 e reporte livrando a terminal. Zoo é com isso. Azul 4208, desça e mantenha 2 mil pés, ajuste do altímetro 1014. Está cruzando 5.500 pés, 5 milhas antes de Duna. Tem condições de completar? Afirmo, Azul 4208, descendo para 2 mil antes, com 1014. Ciente, reporte estabilizado no localizador. 4208. Controle Salvador, bom dia, 1897. Gol 1715, chame Recife na frequência 1288. 2888, 1715. Salvador, bom dia, 1897. 897, vigilante. Azul 4208, posição 2 horas, 2 milhas, helicóptero em baixa altitude, efetuando voo visual próximo ao Cabula, sem interferir com sua aproximação. Gente, 4208, está agora 11 milhas, visual com Cabuleira. Gente, Azul 4208, completa final do ILS X-Way, 1014, torre 1186. 86, 4208, até mais. 4 Web, Jet 5808. Web 5808, vigilância em ascensão. Vigilância 08. Salvador, muito bom dia, Azul 4208, final de 7 milhas, visual com 1-0. Afirmativo 4208 da Azul, altímetro 1-0-4, tráfego avistado, já embaixo travada. Afirmo 4208. Tem pouso autorizado, pista 1-0, o vento sul com 0-5 nós. Teve pouso, pista 1-0, do 4-0-8. Mr. Lima, só para o táxi, chama 2862, confirmando PLP autonomia. Bom dia. Tan 31, 53 Red Cop. 340 to Galeão, vai up as Lu 10. Have the copper name 10 right turn, dial the passe and fly heavy. Later then bridge. Intercept airway. The pass control 109, that's 035, Fox 5425. Dan 31, 5. Oi. Atenção, qual a radial ideal de saída? Qual é? Ali, report at push and setup, 3153. Serra Lima, saída autorizada agora é a Coral, ok? Permanece sem decolagem no 7 com curva à direita, perfil da saída Coral. 27-5808, consulta a possibilidade de voar da presente posição Alefa direto. 5808, mantenha o perfil de saída. Senhora. Quatro, dois, zero, oito, da Azul, ao 09, 121 no decimal 9, agora é o solo. 219, 208. Bono 3325, Bono 897, bom dia. 208, Taxi Alfa, reportante da Juliette. Tem Taxi Alfa, chama a Juliette, 4208. Ativo que no Serra Lima tem livre decolagem, pista 17, o vento 190 graus com 07 nós. Paulo Salvador, bom dia, Rio 5973, centro da informação hotel, localização Recife 310. Recife 5973, Recife 310, via Peruíche 58, autorizado, decola pista no zero, curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 1 no 9, decimal 35, assino 5423. Autorizado, conforme o plano Recife 310, decola pista 10. Então, a subida por Caru, lá no Flamengo 51, 3935 controle, 5433 é o transponde de Rio, 5973. Correto, é para o Bush, 5973. Olá. E aí, pushback será para o repórter de Tex, Country One, sabe? 208, Juliette, botão 03. Controle, bom dia, Papa Romeu, Kilo Serra Lima, decolado na sua escuta, acionado 5431. Kilo Serra Lima, sujo 100, saída coral. Gente, acendendo uma centena, saída coral, Kilo Serra Lima. 40, alterna com. 42 a bordo, autorizado táxi via Apache Mundial, fonte para todos, 86, QNH 1014. O tanto 357. Apache Mundial, só ponto 0306 até 35, bom dia, obrigado. Eco India, chame Recife, frequência 1228, alterna 126.0. Índia November, para Sierra November Tango, cogiu Sierra November Yankee Tango, uma centena, decola pista no 7 com a direita, saída após direto, controle 119.35, aciona 5403. Bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 190 graus com 08 nós. E sensualmente táxi 2186, é 29. Paulo Salvador, um bom dia, ATS a cargo 9832, informação Índia, autorização Recife, nível 390. 390 Recife, autorizado, ATS a cargo 9832, via Upero Whisky 58, decola pista no zero, curva à esquerda, sai da Puca, tração Aru, controle 119.35, aciona 5437. Autorizado, Recife, nível 390, é pelo Whisky 58, decolada 10, curva esquerda, Puca, Arua é a saída, transponder 5437, controle 1935, ATSA 9832. Está correto, aponta push, ATSA cargo 9832. Reportar lá, 9832. 2152, Quest Tech, 4 hours of endurance, diverting Campinas, 160 on board. Full text via India and Alpha, onward point 110 call tower, on an 8 decimal 6, Canadian 0-1-4, stand 3-1-5-3. 2-8-0-1-4, AA, Bro India, and Alpha on hot shot 118.6-3-1-5-3. Doutor Serra Lima, atingindo uma centena, poderia para o destino, sua 2. Quilo Serra Lima, informe de Mato Fora do Povo. Os 1033. Serra Lima autorizado para o destino. Mica 14 agora no altímetro. Fora do solo, os 17, controle 109.35, bom voo. 109.35, obrigado. Salvador, 03517, decolou no perfil da Arbor. T-5-1-7, contato radar sujo 360, sai da. Sente. Serra Lima, forma ideal para descida. Descida. 5-5-9-7, Módulo 4 autorizado, espero que não acontece. Good morning, American 980, requesting our clearance over to Recife, please. Flight level 330 for the final. Flight level 410, do you copy? Three, 153, clear line up and take off runway 10, the wind is south direction with 9 knots, altimeter 1014. Roger, 980 Red Cup. 980, go ahead. Can 980 Recife flight level 330 via upper with 58 at the copper and 10 flight button, book a departure and Caju transition. Departure control 119.35, Scott 5443, American 980. Okay, American 980, first your receiver, upper 158, flight level 330. After departure, left turn, the Puka departure, with the Caju transition, departure 119 at 35, squawk 5, 4, 4, 3. Just confirm me, squawk 5443, report retribution set up, American 980. Okay, we call you back 4410, start, American 980. Echo de Novembro Lima, tem cabeceira no 7. Alterna Recife, autonomia de 4 horas. Autorizado, Tag. Índia e Alfa, ponte para 286, que é negado 1014, trip 5514. Pois é, Tag, trip 514, aviso 1014. Salvador, Apsa Cargo 9832, puxa acionamento, parte 3. You can take now 119.35. 1-1-9-3-5, jam 1-5-3-1-5-3, thank you, bye-bye. Salvador, departure, jam 3-1-5-3. On dial departure. 2153, with the contact, climb for the 340 dial departure. On dial departure, climb to 3-4-0. Once again, good morning, American 980-1-1. Now we are now ready for the start and point. American 980, clip pushback track. Airport detect. Chame Recife, frequência 128.8, alternativa 126.0. Novembro de livre decolagem 17 a pista, o vento sul com 08 nós, 1014 no altímetro, recorde em novembro. Afirmo. Serra Lima, desça para a altitude de Taubera e reporte cruzando 2500. Trip 55 no 4, nível de decolagem, pressão no 0, vento sul com 08 nós. Novembro 25, controle 10935, com voo. 7, controle 1935, cena 0125, Max Delta. Controle Salvador, bom dia. A de novembro decola da 17, saída Arbor. Eco Índia Novembro, voo 100, saída Arbor. Libera o Eco Índia Novembro da restrição vertical. Eco Índia Novembro negativo. Eco Novembro. 5 no meio e acostindo. 5 no 4 da trip, decolador 26, 10935 ao controle, bom voo. 10935, trip 5 no 4, obrigado, bom dia, vamos levar isso. Salvador, bom dia, trip 5504. Trip 5514, contas radados, no jogo 190, saída Puca. Saída Puca, trip 5514, solicito, por gentileza, duas coisas, se possível. Nível 170 e voar direto para Caju. Tem trip 5514, aguarde coordenação. Aguardando, obrigado. Hotel American 980 is ready for taxi. American 980 approved taxi. By Echo 1, change the out on the point, Romeo 0 call tower, 108 small 6, H1 014. Confirm pass on board, American 92. Yes, sir, we have 99 passengers on board the Apron Juliet, India Alpha holding point runway 10. Altimeter 1013, American 980. Mike, Eco Delta, reposte condutor para o táxi.